6420. Na linha, mantém câmbio 10. Ali mantém 104, 2. Também é 49, sala 54, libera direita e semestral. 121, décimo 9. Direita 219, maneira 49. Amador, bom dia, Gol, no meio, 49, livrou, Foxtrot. Gol, no meio, 49, Alfa Juliette, 06. Alfa Juliette, para o 06, Gol, no meio, 49. Salvador Azul 4958. Sobre Salvador Azul 4958. Fatorizado 366, após a posição intacta. Azul 4950, após ETAP, livre RNA 10, descida para 2500 pés, altímetro Salvador 10 no 4, após ETAP do serviço 366. Após ETAP do 366, RNA 10 autorizado, 1014 ajuste, 4958. Gol no 865, chame Recife em 288, alterna 260. Salvador, bom dia, Azul 4201. 4201, no contato radar de ecologia, se mantém 320 após 2000 veredas. 2000, Leda, sobe pro 320, azul pra 201. Alô, Salvador, bom dia, o Gol 759. É, por gentileza, saída prevista para Guarulhos. Será a primeira aerovia? Lopes Zulu 10. Gael Leda Mótica. Muito obrigado. Do 4950. Seja aproximado, sem nave, chame a torre Salvador 1895-4950. 1895-4950. Salvador Azul Patal, 58. 58, autorizado pouso. Sistema 0, vento variável 2 nós, ajuste no 0 no 4. Autorizado no 0, 4 nós, 58. 958, sala 04, libera direita, chame só, 1219. Direita 219, 4956. Sala Salvador, bom dia, azul 4958. Azul 4958, Alfa Kilo Parte 3, 3 Romeu. Alfa Kilo 3, 3 Lima. 3 Romeu. 3 Romeu. Na chame Recife, as frequências 2835, Atena 23, décimo 8. Já prossiga. Confirma, confirma o nível solicitado. Confirma a radial de saída, né? Gente, autorizado, tá? November Tango Yankee, via rota do plano de voo, nível 085. Prossegue decolagem da UNA 7, com curva à direita, via corredor Axé, restrito 1 no mil pés até a liberação do controle. Transponder 5554, controle Salvador 119-8. Correto, Juliette, Oscar Wife, confirme somente a autonomia. Chame a torre para acionamento 1895, Canadão 04, bom voo. Obradão, meu Golf, prossiga. Confirma, já está sobre o Golf. Tá. Autorizado o local, sobrevoação Cristal 500 pés, decolagem em coordenação com a torre, um pro sul, o transponder 0130, a torre opera 1895, a torre no Golf. A torre no Golf, confirmeu o PLB. Chama a torre para acionamento 1895, KNH 1014. Tá, finalização, aposto para ingresso, direto ao suíte. Salvador, envio 759, cliente da reclamação S, em vez de 3 para Guarulhos, só para a informação ECO, Guarulhos autorizado, a 310, até Taubaté, nível 360, decolagem pista 0, direito da Eula e da Motiva. Transponder 5553, controle Salvador 1998. Já 360, conforme nós, do plano, pelo 10, Taubaté. Decolador 10, saída da Eula e da Motiva. Transponder 5553, controle 198, 1759. Correto, sobre posicionamento no 759. Valeu. Valeu, bom dia, Macaré 2225, com informação S, informação S. Série 2226, informação ECO, Salvador, projeto Salvador Conquista, via rota do plano, nível 180, colagem pista 0, curva direita, arbórea, neve, DCT Apelon, DCT Conquista. Transponder 5550, controle Salvador 119, décima 8. Correto, chamou o estacionamento 2223. Os 2-2-3 confirmando a remota 1-3. Estou autorizado até a interseção. Certeza com E, com conquista mais zero. Mais fora do sol, o vento variado com 2 nós. Alô Salvador Azul 2783, copia? Tudo isso que autorizado da colagem de pista 17-20-02-0-029. 2783, formação ECO, era conquista, autorizado via rota do plano, nível 200. Saída agora Alefa. Após a Alefa ao Piló, decolagem 1-0 com curva direita. Transponde 5561, controle Salvador 1-19, décima 8. Azul 2783, copia o solo. Direto até o Itinga, colar 220, último controle de Salvador 1-198. 198, ok, foi visto aqui na pista aqui uma peça metálica do tamanho de um tijolo lá direito da 1-7, ok? Sim, de graça informal. Via rota, nível 200. Decolagem no zero, direita, arbora, eleva, DCT ao piloto. Transponder 5561, controle Salvador 119, décima 8. Autorizado para conquista, nível 200, arbora, eleva, decolando ao 90. Repósito direto ao forte, 5561, transponder 198, 2783. 5561, correto, chega pronto para o estacionamento 2783. Gente, 2783. Estacionamento 2283 da Passarela. Autorizado, chama o táxi. Autorizado. E copiou até o meu grupo. Hotel Romeu Golf, autorizado cruzamento da final 1-0. Livre cruzamento 1-0, Romeu Golf. Vasco Whisky, o número 10, corredor, Axé, como trazer de fora da barra. Espera aí, obrigado. Bom dia, solicitando autorização de reboque da área remota 12 para o Finger de número 10. Onde é o da 10? Zero. Tá operando, mas tá funcional, porém... procedimento para aproximação em Salvador, NDB Zulu, caso seja solicitado, posteriormente será autorizado. A gente prossiga na chegada à Mari e aguarde por orientações para prosseguir para o Arenaga. Próxima com o shopping. Tem mais seu, senhora, já estou na vertical do shopping. Confirme, irá manter sobrevoo na lateral do shopping Salvador Norte? Afirmativo. Sete, me escuta permanente. Sou permanente. Destino subinicialmente ao 025. Subindo 025, direto assim. Correto. Quando você se estimar de pouso, em 19, é muito agoniante. Salvador, Sideral 9970, bom dia. Bom dia, Sideral, informação Eco, pronto para Cláudia. Positivo, pronto. Teresina autorizado via Upper Zulu 20, nível de voo 320. Nicolás, pista 0, conversa esquerda, saída Momo, transição Nenim, transponder 5552, controle Salvador 19.8. Confirma o nível aprovado? 320. Ok, Teresina, superior Zulu 20, nível 320. Subida Momo, transição Nenim. Decola da pista 10 com curva esquerda. 5552, 119.8. Correto, chame para posicionamento. Chamarei breve. Salvador, bom dia. Azul 4234, informação é autorização Recife. Bom dia, Azul 4234. Recife autorizado via Bezona 7, nível 350. Colagem Piscina 0, primeira curva à esquerda, Pucajão, Maracaju. 5563-119.8. Autorizado Recife. Nível 350, apresurou 17. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracajamo, Aracajamo. 5563 no transponder, 19.8 é o controle. Azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, confirme o portão. No pátio de cargas, já confirma a posição. Gente, chame para posicionamento. Chamará. Para o Pátio de Cargas 252 no PLB, 6 horas e 40 de autonomia, Salvador. 2223, livre táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Uni Índia. Ponto de espera Torre 1895, que é H1094, uma boa viagem. Pátio Uni Índia, Rodolato 895, 1014, obrigado. Solo Azul 4234. Consiga. A posição é a 4 Romeu. Sente, grato. Solo 1759, no gate 3, pronto para direcionamento. Aguarde, voo no 759. Verdade. Brasil, passarela 2223, descendo na Índia, pronto. 2223 a linha decola, pistando 0, vento 020 graus, 049. Vem, decola, 2223. Bora, táxi, canal, portão 3, autorizado, chama o táxi. Pode ali para o táxi, 759. Mike, X-Ray, Echo, não escuta. Afirmativo, já. Autorizado, reboque até o portão 10, chame finalizando. Será feito, graças. Decolagem 2258, Salvador, 1198. C98, passarela 2223. Controle Salvador, bom dia, passarela 2223. C2223, adota radar da colégio, suba via árvore para 180. Via árvore 180, passarela 2223. Para o táxi com 182 a bordo, autonomia 4 horas, 6 altero na Galeão. No 759, direita via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1895, QNH1004 com voo. Índia, ponto de espera, 1895, 314 graus, bom trabalho. 759. Para o Hernando no 0. Sida para 2500 pés, voltímetro em Salvador 1094. Grande, descendo 2500 após Itaco, SD368, com 1014, gol 1092. Salvador, bom dia, 1759, posição 0 pronto. 1759, autorizado alinhar e decolar, pistando 0, vento variável 39. Livre alinhar, decolar 10, 159. 0368, descendo Arinaldo, voo no 092. Agora transferência 3 comunicações. Informando o término do reboque, Ponte 10, obrigado, bom dia. Mike, X-ray, accent. 8. 19-8, chamarei, grato. Muito bom dia, voo no 649, ciente da EFO, posição número 6 para autorização. No 649, posto seguro autorizado, e a rota nível 360, decolagem no zero, direito da El Leda, Porto Seguro. Transponder 5564, controle Salvador, 1998. Fugiu. 192, compete aproximação em Rádio, chamamento em Salvador em 198, decimal 95. 295, bom dia. Direita da Euleda, Porto Seguro, 5564, transponde 19, decimal 8, controle pro voo no 649. Correção, posicionamento. Chamada. Shopping, senhora, vai com proa do centro de Salvador. Ok, te informo, o Blank da Gol, interceptando agora a final da 10. Na linha do litoral e chama controle, 119, décima 8. A linha do litoral chama controle. Bom dia, Gol 092, estabilizado nave da 10. 092, informo, Robson 44, à sua direita. Prosseguindo na linha do litoral para o centro de Salvador. Autorizar o posto. Estão na 0, vento 050 graus, 059, ajuste na 014. Afirmativo, tem livre pouso na 10, ciente da aeronave, igual no 092. Controle de Salvador, o Papa Romeu, até Romeu Golfo. Livrou sobrevoo próximo a Serra Brava, Serra Vitor, senhor. Está seguindo com proa do centro da cidade. Intercept litoral sul de Salvador, de livrar aproximação instrumento 90. E após interceptar o litoral, prossegue na escuta do controle. Aguanta aí, escuta do controle pelo litoral, hotel Romeu Golfo. 973083 para 060. Correto, isso para 2000 pés, o time em Salvador 10-14 na chegada Mari, livre final do NDP Zulu 10, forma estabilizada, final do procedimento. Está autorizado 2000 pés, 10-14 na NDP Zulu, reportará estabilizado. O ajuste agora 10-14 para isso, final do procedimento. No 754, corrijo, no 759, você tomou algum desvio? Na escuta, 759. Realizando algum desvio? Negativo, estamos indo na proa de Dael. Por enquanto, zero desvio. É que havia sido autorizado Leda. Ah, então vamos direto para Leda, melhor ainda. Dois, dois, três, vou direto a Telefa. Confirmando o local do sobrevoo? Ainda não, mais uns 2 minutos. Confirmando, confirme o local do sobrevoo. Centro da cidade. Gente, vamos iniciando o sobrevoo. Pelo 759, chama o Centro Recife em 2835, alterna 23.8. 2835, centro alternado, grato. Voador 2223. Terceira. Poderia coordenar para outro destino? Aguarde. Salvador, bom dia, Gol 092, ligando Alfa 2. Gol 092, bom dia, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05, Gol 092. Sete regras de vocês, vai, subindo 085. Chega o seu radar encerrado para essa formação de voo alerta, monitora as frequências do centro Recife em 288, terra 260. Alfa Delta Romeo, controle. Papapá, Alfa Delta Romeo, controle. Papapá, Alfa Delta Romeo, controle. Salve, Salvador 2783 para o táxi, com 56 bordo, 13:30, alterna, Salvador. Via táxi 30, quando o próximo chame torre, em 118, decimal 95, ajuste no 04. Autorizado, táxi da quantidade 090, via Índia, 8895, ajuste no 04, 2783. 5963 torre 118 decimal 95. 895. sinal baixando lá. Jimmy, quem chamou a Torre Salvador? Mínimo. Circulado 3, tráfego avistado, autorizado por sistema zero, vento variado 039. Afirmativo, está autorizado sistema 3. Está baixado e travado, sinal C3. Estou ciente. Entendido, baixado e travado. Só confirmar o vento para o 5973. Afirmo, 030 graus, 03 nós. Ato. 34, sem estacionamento, sai pronto para o táxi. Autorização, o táxi para 234. Torre Azul 273, pronto no ponto de espera da 10. Do 2783, a linha e mantém cabeceira no zero. A linha mantém na 10, 2783. Capitão Juliette, Oscar, Wi-Fi, controle. Solo aos 4.6, livre direito, chama o solo 121, decimal 9. Rio 5973, bom dia, autorizado táxi via taxiway Alfa, quilo, baixo 3, atento às instruções do balizador. Alfa, quilo, baixo 3, atento ao balizador. Aliado e pronto, azul 2783. Azul 273, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 020 graus, 05 nós. Livre de plano, então no zero, azul 2783. Salvador, azul 4234, 4 Romeu, vai necessitar de mais 3 minutos na posição, repassará para o suspeito. Azul 4234, ciente, chame totalmente pronto para o início do push. 4234. Zona 649, pronto para o ataque, 108 a bordo, alternativa Aracaju, 3 horas de autonomia. Zona 649, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via táxi Inca, quando o próximo chame torre em 118, decimal 95, ajuste no zero no quadro, voo. Via Índia, ponto 0, 1895, obrigado, tenha um bom dia com o 0945. Azul 2783, decolado 248, controle 119.8. 198, 2763, obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, é o Azul 2783. Azul 2783, ascensão aos 200, suba via da El. Corrigindo, suba via Arbo, Azul 2783. Via Arbo para o 200, está livre da restrição de 3 mil pés? Está cancelada a restrição de altitude, 783. Ciente, 2783, cancelada a restrição. Para o pushback 4234, pronto. 4234, ciente do pushback, chame pronto para o táxi. Autorizado, chame o táxi para 234. O Lume 49 ali mantém captura no zero? Ali mantém no zero, Lume 49. Lume 49 é autorizado, decolagem pistão no zero, vento 040 graus, 05 nós. No 649 decola 51, controle Salvador 119, décima 8. 649. Controle de Salvador, voo no 649 de volta, estuda da El passa 1.700 pés. 649, suba via da EOTEL 360, regional. Via da EOTEL 360, 649.